O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa sobre trilogia analítica. Estamos com os senhores, mais uma vez, Dr. Norberto Kepp, presidente e fundador da Sociedade de Psicanálise Integral, ou Sociedade Internacional de Trilogia Analítica. Dr. Kepp, nós estamos sabendo que o senhor foi recentemente convidado para dar umas palestras sobre a nova física e esse incrível desenvolvimento tecnológico que o senhor está trazendo no campo de energia, de motores, de economia de energia para motores, fantástica, que é o CAP Motor, né? E que o senhor foi convidado recentemente para dar umas conferências na Alemanha, o senhor foi convidado pelo parlamento russo para levar o seu motor para a Rússia, o senhor foi convidado pela França, pelo Instituto de Art et Métier, que seria como que um instituto de alta tecnologia. Em Milão, na Basileia, na Suíça. Então, eu acho interessante que os brasileiros tenham, assim, alguma ideia, né, do que se passa com um cientista que nasceu no Brasil, que tem trabalhado aqui muitos anos, que tem uma sociedade de psicanálise e que aplica as descobertas que o senhor fez científicas em vários campos. O senhor tem escolas, não que são suas escolas, mas existem escolas que aplicam a sua metodologia no ensino de crianças, de adolescentes, de adultos, de línguas. E o senhor tem uma clínica enorme aqui nos Jardins, onde o senhor atende com seus psicanalistas, a sua equipe de psicanalistas e de médicos psicossomaticistas atendem clientes, né, de todas as, inclusive de diversos países do Brasil e outros países que vêm aqui especialmente para se consultarem com o senhor. Então, eu acho que é importante que o brasileiro saiba que aqui, nesse país, tem um centro científico que pode ser de enorme auxílio para eles e para as famílias, né, e para as suas empresas, porque a sua ciência, que é uma nova escola de pensamento, suas descobertas constituem toda uma nova visão de mundo, de ciência, de filosofia, de espiritualidade, de tecnologia, de educação. Essa nova escola de pensamento de Norberto Kepp, ela já vai para mais de 40 países em programas de televisão, de rádio, em livros traduzidos em diversos idiomas. Normalmente o brasileiro não faz muita, não dá muita promoção, apoio, não valoriza os gênios que tem aqui. Mas a gente, então, tem que valorizar. E nós estamos aqui, então, transmitindo aos nossos ouvintes que têm a oportunidade, a chance de ouvir o Dr. Kepp falando. Você está entusiasmada, né, com o nosso trabalho. Agora nós temos praticamente um congresso lá na Alemanha, Áustria e Suíça, a respeito da nova física, né, que eu elaborei e que resultou no motor. Esse motor, como os senhores, muitos dos senhores devem saber, é um motor que capta mais a energia escalar, a energia essencial que vem do ar. A gente pode dizer também o sol produz bastante essa energia e é formado por essa energia, que inclusive faz o ser humano bater o coração dele e o ser humano ter a vida que tem. Então, nosso trabalho atualmente está sendo muito difundido no exterior, porque é fundamental, né, que, por exemplo, a questão do petróleo, que está com uma situação tão difícil, principalmente após, né, essa notícia lá no Golfo do México, que um dos poços lá no mar teve problemas e vazou uma quantidade enorme de petróleo, poluindo todo o Golfo do México. E já existe esse plano de impedir com que seja explorado o petróleo através do mar, né? através das águas dos mares. Então, a gente pensa assim, então como é que fica agora toda essa exploração moderna que é feita, a gente chama até de pré-sal, né? Que é feito no mar com sondas que descem até quilômetros de profundidade. Então, a Petrobras, que é baseado nesse tipo de exploração, como é que fica agora se for proibido, né? Porque, de fato, é algo perigoso. E também, se não tiver o petróleo, a gente pode dizer, mas a questão do álcool, né, tirado da cana-de-açúcar, mas não pode acabar, por exemplo, com a floresta amazônica, acabar com todas as árvores do Brasil para plantar cana. Isso é um absurdo, né, que derrube essa riqueza natural que o Brasil tem, inclusive tire a agricultura de nutrição, de alimento para o ser humano, para plantar cana, para fazer álcool, para movimentar motores, né, que as fábricas produzem, se não tiver, então, o petróleo suficientemente. Então, como a Cláudia falou, a Alemanha está interessada em desenvolver esse motor e é um povo que tem condições, um país que tem alta tecnologia e pode desenvolver para o mundo todo ou começar esse desenvolvimento para depois substituir, vamos dizer, esse combustível tirado do petróleo, tirado dos elementos, assim, vamos dizer, que poluem, para um elemento que não polui, que é esse motor escalar que nós estamos já fabricando e estão funcionando. Dr. Kepp, sabe uma coisa que eu acho bacana nesse motor? É que ele substitui todas as outras energias, inclusive a elétrica. Porque muita gente pergunta, mas o seu motor fabrica energia elétrica? O seu motor não fabrica energia elétrica. O seu motor é uma energia que faz, que substitui a energia elétrica, que movimenta, faz força no lugar da energia elétrica. Isso é um conceito no lugar da gasolina, no lugar de carvão, no lugar de outras energias. E tem outra coisa também, viu, Cláudia? Esse tipo de motor pode ser colocado em cima das casas, usando um pouco da energia solar, e produzir através, então, como eu falei, dessa energia escalar e da energia solar, toda a eletricidade. Não, eletricidade não, Dr. Kepp, justamente esse é fantástico, substitui a eletricidade, pode acender lâmpadas de LED com esse tipo de motor, esse tipo de energia. Vamos dizer, no lugar da eletricidade. Isso, né? No lugar da eletricidade. E, inclusive, fazendo funcionar com o tempo a televisão, máquina de lavar roupa, a máquina de passar roupa, esses ferros, né? De maneira que é uma necessidade urgente para o mundo não ser afogado nessa poluição que está estragando a humanidade. Agora, a Cláudia falou, né, que geralmente no Brasil, uma pessoa que tenha assim bom resultado na ciência, tenha bom resultado até nas artes, né, é obrigada a sair daqui para outro país para ser prestigiada, para ser aceita. Como no passado, por exemplo, aconteceu com Carmen Miranda, que teve que ir para Hollywood para fazer aqueles filmes, e aí todo mundo ficou conhecendo a grande cantora brasileira que nasceu em Portugal, né? Então, César Lattes, né, que é outro cientista da física, da ciência atômica, também teve que ir para o exterior para reconhecerem o trabalho. Quer dizer, é um problema da própria natureza do país, que não tem um desenvolvimento ainda tecnológico suficiente, como tem no Japão, está tendo na China, e tem também na Europa e até nos Estados Unidos. Doutor Kep, eu não queria aqui entrar num pessimismo, não, porque eu acho que o brasileiro, tem muitos brasileiros muito bacanas e que reconhecem, mas a estrutura do Brasil, como o senhor falou, não prestigia, inclusive, o senhor vê os nossos jogadores de futebol onde estão. Estão todos em outros países, né? Nossos atletas, eles não têm financiamento para poder fazer o que tem que fazer. Os nossos geninhos nas universidades não recebem bolsa, não recebem nenhum auxílio. Então é uma falha na nossa estrutura do país, né? É, porque, viu, Cláudia, a questão é meio complicada, né? Tem que haver um certo desenvolvimento, ou bastante desenvolvimento, que, por exemplo, para perceber que no meu trabalho, quando eu falo que no campo da medicina, né, que a medicina cura através de elementos exteriores, medicamento, operação, etc. E que isso não é suficiente, porque tira mais a sintomatologia, que a verdadeira cura vem quando se alcança o elemento interno no ser humano, quer dizer, no campo dos sentimentos e no campo das ideias, né? E que a doença vem do interior do ser humano. Então é o ser humano que é doente. Não existe uma doença que vem do exterior, como, por exemplo, Pasteur falou, né, através de bactérias, de germes, de vírus que atingiriam o ser humano do exterior, que inclusive foi aceito no mundo todo. E agora a gente sabe que Estados Unidos tem essa bacteriofobia, que o indivíduo às vezes pega uma caneca, uma vasilha para tomar café e joga em seguida no lixo. Então são milhões e milhões de canecas de plástico, são milhões e milhões de panos e toalhas de mesa de plástico são jogados no mar. E isso está inclusive criando um problema enorme lá no Oceano Pacífico. Porque não é uma matéria que se dissolve, né? Não é uma matéria perecível. De maneira que é muito importante haver essa mudança e o ser humano começar a perceber através do motor que existe sim um meio de viver através dessa energia escalar que vem, a gente fala, né? Que vem muitas vezes do Sol e principalmente diretamente do Criador. É energia que sustenta o Sol, as galáxias, né, que sustenta os satélites, que sustenta inclusive a Terra. É uma energia que vem diretamente do Criador. Quer dizer, isso dá possibilidade de muita gente perceber que quem, afinal de contas, faz a Terra se mover, faz o coração do ser humano se mover, faz os animais existirem, as árvores, e toda a natureza é diretamente o Criador, e que o nosso trabalho é para fazer o ser humano conscientizar de que a saúde também está no interior dele. E não que, vamos dizer, ele pare de se tratar, pare de procurar especialistas para melhorar a saúde. Mas que a verdadeira saúde, o fundamento da saúde, vem da consciência dos males que ele tem no interior dele. Então, posso dizer o seguinte, né? Que para o indivíduo ter saúde, ele tem que ter consciência das emoções e ideias descontroladas. E sem essa consciência da parte negativa que ele tem, do que ele pensa de errado, do que ele sente de errado, então não existe saúde. E também conscientizar a patologia social, quer dizer, a sociopatologia, porque a sociedade está doente. Por exemplo, eu vi uma notícia que os Estados Unidos gastaram, por exemplo, 1 trilhão de dólares com a guerra ao terror. E isso notem que é uma enorme mentira que engana não só o povo americano, mas os outros povos. Que como é que eles gastaram US$ 1 trilhão se com essa guerra lá no Iraque, lá naquela região toda, eles passaram o PIB americano de 4 trilhões para 14 trilhões. Notem que geralmente as mídias estão nas mãos dos poderosos, assim, na orientação desses países, e que têm a intenção de enganar o povo, porque quem, afinal de contas, tem um enorme lucro com as guerras são aqueles que gastam esse dinheiro para vender armas, né? Como é a questão dos Estados Unidos. E o outro fato, o Brasil já não é um país de tanto risco econômico como falam, porque quando diz assim, a questão do risco, quer dizer, é a questão do dinheiro que aqui é valorizado ou não. Se o dinheiro aqui é valorizado, então não há risco dos investidores colocarem o dinheiro deles no Brasil. Por quê? Porque no Brasil se cobra juros muito altos do povo. E esses juros vão para o exterior, para os lucros desses investidores na bolsa. De maneira que notem que não é vantagem para o Brasil ter assim um investimento externo enorme, como falam, porque o investimento nas bolsas leva, vamos dizer, a maior parte do lucro do povo que trabalha para o mundo exterior. Então, esses juros que o povo paga tão alto serve para os investidores externos terem um lucro maior, e não o brasileiro, que tem que pagar caro com os juros que ele paga. Agora, eu gostaria que o doutor Geral falasse um pouquinho sobre essa questão da medicina, né? O doutor Geraldo é um colombiano, médico, que trabalhou muitos anos nos Estados Unidos, e que tem dados a respeito dos erros, inclusive da medicina tradicional. Sí, doctor Kepe, una de las cosas tristes de la medicina convencional, como muchas otras ciencias, es su carácter materialista, sensorialista, que están pendientes solamente a la parte corporal. Entonces, es importante que las personas que nos están escuchando lembren que los físicos de las universidades aceitan que 96% del universo es energía. Solamente 4% do universo é matéria. E no corpo humano, en el ser humano, é similar. Un 4% é corpo e o resto é energía. Entonces, al principio del programa, el doctor Kepe estaba falando de motor kepiano, que puede resolver todos los asuntos de la falsa crisis energética. Mas es importante que las personas lembren también que o ser humano, a mayor parte del ser humano é energética. Y energía. Y la misma energía libre, la misma energía esencial, la misma energía divina que es de origen divino, de Dios. Y, por ejemplo, se ha demostrado en aparelhos ópticos importantes que dentro do DNA existe energía, que es esa energía. Entonces, ese motor kepiano también estamos nos comenzando a usar acá en nuestro departamento de medicina psicosomática y ya se puede ver cómo él ayuda a, ya se sabe que es analgésico, que es antiinflamatorio y que ayuda transitoriamente a resolver algunos problemas por en cuanto la persona comienza a aceitar que origen de toda doença viene de su interior, de sus raivas, de su tristeza, de la paranoia, de sus problemas emocionales. Isso que falta na medicina atualmente, né, doutor Geraldo? Exactamente, doctor Kepe. Es una lástima que la medicina. Yo pienso que la medicina del futuro, a primera materia o curso que le deben hacer es energética. O doutor Ademar, o que que acha? Então, doutor Kepe, quando o senhor falou a questão dos sintomas, eu só gostaria de dizer que a visão médica considera normal a pessoa desde que ela não tenha sintomas. Ou seja, que a saúde é a ausência de sintomas. Mas muitas vezes a pessoa tem um problema psíquico e não tem um sintoma orgânico. Então, se não se cura ou não se trata o sintoma psíquico, a pessoa vai acabar desenvolvendo a problemática orgânica. Então, é importante ter essa conscientização, porque existe uma inversão aí, quer dizer que a pessoa não tem sintoma, não tem a doença, porque a doença ela é que nem se fosse mais invisível, né? A parte psíquica, e é essa que deveria ser tratada. Que o nosso repórter aqui, o jornalista Ortiz, gostaria de falar. Tá, eu estava ouvindo essa questão que o doutor Ademar, o doutor Giraldo falaram, e uma coisa que eu acho muito bacana no trabalho do senhor, doutor Kepp, é que o senhor fala para as pessoas que quando elas têm um sintoma, isso depois passa, quer dizer, a saúde é dinâmica. Então você tem hoje um sintoma, amanhã passa. Então a pessoa, normalmente qualquer sintoma que tem, corre para os médicos, vai tomar remédios sem necessidade, né? Então, mais isso, de 50%. Mais de 50%. Então eu acho interessante, uma vez eu fiquei com uma dor na perna, muito tempo, e depois... Um dia eu resolvi analisar com o senhor, eu estava com a perna dura, sabe? Não conseguia andar. E naquela época eu estava num trabalho de rua, assim, né? Andava bastante na rua. Eu resolvi analisar com o senhor, e o senhor falou assim, mas o senhor não acha estranho que justamente agora que o senhor está tendo que andar bastante, o senhor está com essa dor na perna? Imediatamente assim, sarou. Aí o senhor falou assim, isso é oposição ao trabalho. Eu falei assim, bom, que interessante. Aí, toda vez que doía a perna, doutor Kepp, eu falava assim, olha, eu me opondo ao trabalho. No dia seguinte tinha sarado totalmente. E a Luciana, que gostaria de falar, ela é professora. Então, doutor Kepp, estava pensando nisso que o doutor Giraldo falou, e o senhor também vem comentando sempre, sobre a questão que nós somos energia. Então, se a gente for pensar bem, todos os nossos melhores momentos na vida foram momentos ligados a algo mais transcendente, algo mais energético, algo mais de felicidade. Então, o senhor falou que os nossos melhores momentos na vida foram quando nós valorizamos o mundo transcendente. Então, quando a gente fica só no materialismo, fica só nessa correria que a gente fica, negando tudo isso, entra na questão emocional e bloqueia tudo isso. Então, a educação tem que funcionar nesse sentido, né? Então, as crianças, por exemplo, se a gente pergunta como é que é um bebê, todo mundo fala, é puro, é bonito, é alegre, é gentil, são todos aspectos transcendentes. Então, as crianças estão mais próximas dessa transcendência. E o que que a educação faz? Com uma educação errada, que tem agora só de informação, dura, rígida, a própria educação já tira a criança dessa transcendência natural dela. Fora a sociedade, né, vacinas, e deixar a criança sem uma atividade. Então, tudo isso vai acabando com a transcendência da pessoa. Principalmente dos adultos, né, Luciana? A sociedade não quer saber nada que não seja money, money, money, quer dizer, dinheiro, dinheiro, dinheiro, como os americanos ensinaram para o mundo todo. Agora, doutora Selma, nós temos só 1 minuto e 38 segundos. Então, doutor Kepp, eu vou aproveitar e anunciar os dois cursos que nós temos, se iniciando na próxima quinzena, agora em agosto, para quem tiver interesse de conhecer as incríveis descobertas da trilogia analítica na prática. Então, são cursos curtos, de duração de até 3 meses. Um é destinado aos professores, coordenadores, às pessoas da área educacional. O curso se chama Psicossociopatologia para professores, como lidar com as emoções no ambiente escolar. Fornece incríveis ferramentas aos professores que hoje encontram tantas dificuldades para tratar com os alunos em sala de aula. A data de início é o dia 16 de agosto. Então informe-se pelo telefone da CITA sobre o conteúdo, matrícula, etc. Telefone 30 32 36 16. Tem 44 segundos. Tá para falar do outro curso então, Dr. Kepp. O curso se chama Deslizamento de Solos e Terraplenagem, que vai este ser destinado aos engenheiros civis e pessoas da área da construção, infraestrutura, etc. Além de abordar a parte técnica, ele abordará a parte humana ligada aos problemas encontrados na construção civil. Então, uma abordagem absolutamente original e nova. O nosso site é o www.trilogia.ws, telefone São Paulo 11 3032 3616. Até a próxima semana.